Centro Recife, frequência 25, decimal 1, alterno 33, decimal 25. 25, 33, 25, 31, 93. Confirmar o alternado? Salvador. Gente, está autorizado o táxi via Pátio Uno, táxi Índia. Pantera, Pistão no 0, chame Torre Salvador em 1895, Argentina 097, Bumbum. Pátio Uno, Índia, 1895, no ponto de espera, 1017, o ajuste, o azul, 507. Muito obrigado, bom trabalho. Alfa Tango Sierra, 5 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 060, também controle 10, frequência 20, decimal 1. O 2008, desce até 3 mil pés, que negar no 017. 3.017, vou 2008. Salvador, boa tarde, voo 1397 com a November para São Paulo. Estabilizou o ILS, voo 964. 964, chame torno 8, decimal 95. 1895, 964. Eu fiz 1-0. O base apresolou o nome e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador opera 120 decimal 8, transponde 51966. São Paulo, 360, pista 10, curva direita, Dael, Leda, Morte da apresolou 10, cuidado e apresolou no meia. Controle 108, transponde 51966, voo 397. 1397, principalmente a correção do ponto do feedback para a meta. Vamos lá. 964, boa. 964, boa tarde. Continua a aproximação aguardando a autorização de pouso. 64. Pista 0, vento 0, 8, 0 graus, 7 nós. 507 meia, faz a aeronave da Gol agora na curva final, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Sim, você faz a aeronave da Gol na final ali, mas tem 507 meia da Gol. Estabilizou o gol 2008 em Rampa Vista. Solo 54, direita, solo 1, 21, décimo 9. 219, igual 94. Salvador, boa tarde, gol 1164. 1164, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é negar no 097. Autorizado, tá? Alfa Juliette, custo 0781. Alfa Juliette, autoriza o espaço para o 1964. O 1964, mantenha inicialmente a preliminar e aguarde. Tem uma aeronave na saída árvore. 08, pouso autorizado, pista 09, vento 0,90 graus, 049. Pouso 2008. Azul 5076, decolou 56, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, bom fim de semana. Também. Controle Salvador, o azul 5076, muito boa tarde, passa 1600 na decolagem de Salvador. Azul 5076, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, direto coral. Direto coral, subindo a 180, azul 5076. Agora em SAP, o 1964. Solo Gol 397, pushback e acionamento, está na posição 10, forma transportando órgãos. Gol 397, está autorizado pushback e acionamento, chama pronto para o teste. Autorizado, chama na taxa, Gol 397. 008, sol 58, direito, sol 1, 2, 1, 2, 9, 9. Direito, 256, aguarda só para preparar poucas e pá. Gol 2008, sou autorizado o taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 2008. Sete, 2008, mantém posição antes do Juliette. Gol 1256, pronto, cópia. Pronto, cópia, 256. 256, autorizado São Gonçalo, nível 390, decola pistão 20, a curva esquerda, saída Pucas e Pá. Via Upzulu 1-0. Controle Salvador opera 120-8, transponder 5173. Autorizado 390 para São Gonçalo, roda aberta, descenda, Pucas de Pá, Upzulu 1-0. Controle 208, transponder 5173. 256, o contagionista está correto, seu problema com o direcionamento. Repórter. Azul 5076, foi Ilkov. Ilkov 5076. O número 64, terça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Terça 2000, autorizado a LS X-Ray, reporte estabilizado, gol 1164. Sou autorizado o táxi de Apache 1 no táxi Índia, por estar a pista no 0, chame Torre Salvador em 1895, ajuste decímetro no 097. 097, ponto espera 295, linha Índia, o gol 397. Gol 2008, observa o táxi do bando da companhia após o ingresso de Juliette, posição 1-0. Após a passagem na companhia, você vai para o lugar, gol 2008. Charlie Bom 397, próximo ao ponto espera pronto. Luna 397, boa tarde, Alinha decola pistão na 0, vento 1, 0, 0 grau, 0, 8, 9. Alinha decola pista 10, bom 397. No 885, autorizada a chegar da BOS, deixa para 4 no teste, que é negar no 0, 1 no 7. Nada bom, 4 no 0, 1 no 0, 1 no 7, ou 885. Luna 397, decolou 06, controle 1, 20, decima 8. 208, boa tarde, 397. Controle Gol 397, passa 1200, boa tarde. Luna 397, contato radar na decolagem, sua para a nível de voo 360, direto Leda. Leda, 360, Gol 397. 02230, se autorizar o que estiver extremamente um processo. Chama pro táxi 2230. Uno 64, Chevetor, Uno 8, décima 95. 95, bom, Uno 64, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Uno 164. Uno 164, boa tarde, Cheque Trem, pouso autorizado, piscina 0, vento 1, 1, 0 grau, 08, 9. Livre pouso na 0, gol, Uno 164. Boa tarde. Uno 397, com sinal pro ideal para Pojmu. Aguarde, por gentileza. Pro de Pojmu seria ideal 238. Direto Pojmu, Uno 397. Direto Pojmu, Uno 397, obrigado. taxi passarela 2230, tem 57 a bordo, 440, alterna Salvador. 2 mil pés, autorizado, a final de LS X-Ray, voo 1-8-8-4. Tem posicionamento 017. E 17, pátio 1, 15, 18, 9, 5, quanto é? Passaria 2, 8, 3. 1, 2, 5, 6, autorizado. Se tiver que ser na mente, não pode faltar. 14, 4, 3. Número 64, solo 110, direita solo 121, decimal 9. Direita solo 219, gol 1164. Salvador, boa tarde, ocupação número 6, latitude 1. Azul 4116, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, CNH 10017. Confirma que está fazendo nos desvios? Está no número 50, então, Mari e o Felipe. 1164, estou autorizado o táxi Alfa, reporte 11, eu tô com Juliette. E a Alfa, eu tô parando para Juliette, vou 1164. Corre Salvador, passarei 2230, pode esperar a próxima. Portaria 2230, boa tarde, linda, cola piscina 0, vento 1, 1, 0 graus, 079. 110, 07, a linda, cola 2, 230. Paulo, gol no 256, para o táxi 159 a bordo, autonomia 245, qualquer na tela. Uma 84 a bordo? É, pessoas a bordo, 159. Tem, crono 59, autorizado táxi, Apache 1, táxi do Índia, considera pistola 0, chame 2, Salvador, e 1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-7, bom voo. Bateu no índice, considera as duas notícias, estado 07, bom trabalho. Siga. Passarei 2230, decolou 13, controle 120, decimal 8. 1208, 2230. Taxi da companhia, posto autorizado. Ingresso Juliette, posição 09. Posto aeronave da companhia, ingresso Juliette, para 09, gol 164. Posso entrar, acho que o Luiz quer poder confirmar TGL na pista 17? De voo 180 via Arbor. 91180 via Abo 2230. Pode ser o 0135. Voo 1397 sobre o centro Recife. Frequência 25 decimal 1, alterno 33 decimal 25. 5133251397, bom 397, obrigado. Gol 165, perdão, gol 1256, boa tarde, ali mantém pistola 0. Ali mantém 0, 2. Rita da Fox, confirma a atitude que está mantendo? Livre decolagem no 0.2. Rita da Fox, mantenha condições visuais, o QNH 0097, é posse 40 milhas para Salvador. Azul 4196, desça para 2000 pés, autorizado, assinado, procedimento LS X-Ray, reposta estabilizada no localizador. 2000, autorizado X-Ray, reposta localizador 4196. Nome é 326, Rui Mari para a chegada Mari, Senegal 9097, reposta para descida. A 326 desça para nível de voo 050, Senegal no 0197. Estabilizou, gol 1885. 1885, chama retorno no 8 decimal 95. 18 decimal 95, gol 1885. Isso, gol 1256, decolou 1256, controle 1208, bom voo. 08, obrigado, gol 1256. Oi, Salvador, gol 1256. Gol 1256, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390 via Puca. 390, pode ir na voo de Puca, dá presente? Oi, Jamo, gol 1256. Cara ainda, Jamo, 1256, obrigado. Passante a Serra, Baixada da Base. 1885, boa tarde. Pouso autorizado, pistana 0, vento 100 graus, 079. Livre pouso, pista 10, gol 1885. Azul 4196, informa o tráfego. 2015 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo 057, para nível de voo 80. Paredo 2230, foi Elefa. Elefa, 2230. Nome é 326, foi TAP. Após o meu Fox Serra Vita na escuta do controle Salvador. Ano 256, vou direto do Zipar. Zipar, 256, gol. Estabilizou no X-Ray visual, distância 496. 496, chama retorno no 8 decimal 95. 8 decimal 95, obrigado, 496. Zero direita, solo 121, decimal 9. 219. Corre, Salvador, boa tarde, azul 41 no meio, estabilizou, next rate, só 110. Voo 41 no meio, na aproximação, aguardando pista livre. Bom dia, Gol no 885 Livrão. Gol no 885, estou autorizado. Alfa Juliette, posição 01, parte 1. Alfa Juliette, posição 1, parte 1. Gol no 885. Azul passou na frente. Uno 25 milha, semicentro Recife, frequência no 2,5, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 2,85, 2,545, ano 25, obrigado, bom final de semana. Banda 315, autorizada a chegada a MAN, desça para nível de voo 060, que é legal no 017. A MAN, 010197, para 060, que é legal no 017. Banda 315, informação de tráfego, com a disposição de 11:12 rumo ao sul, 10. Botando nível de voo 035, para 285. Sentido tráfico negativo do visual de negativo. Azul 4116, sala 24, direita, sala 121, decimal 9. 29, sala 4116. Galera, Verás Cauíce, o ajuste 1017, repartindo a ponta de espera da Oscar. Leste para 03, 4116. Siga pro solo. Confirmar o parte, pista que decola. Mas como, por gentileza, mano. Panamá 326, desça para 2006. Autorizada a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado X-Ray, também estabilizado em apenas 2000. Uma radial ideal saída. Gente, autorizado já 9 Delta Hotel, nível 125, decola da 17, a curva à direita, corredor a ser mantendo a resistência de 1000 pés sobre o mesmo. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5412. Pessoas a bordo. Estacionamento rápido da colagem, chame torre 1895, agíssima 017. Pena 315, desça até 4000 pés. Pena 1017. 4.1017, pena 315. Batango, Oscar, Juliette X-Ray, acendo identificação, vou ir na proa de Amã para a chegada da Amã. Reporte para a descida. E segue seu modo chave, não estou recebendo a sua altimetria. Ficou agora o Oscar, Juliette X-Ray, está voando na proa de Amã, já está no de altimetria. Batango, Oscar, Juliette X-Ray, desça para nível de voo 050. Vitor Mike, estacionamento para conta de risco, estamos prontos para o táxi. Agora o Oscar Juliette X-Ray, cruzando nível de voo 088. Passarelo 2230, chame centro Recife, frequência no 22.8, alterno no 26.0. É, alterno 260 e a primeira qual é? 260 no 28 decimal 8, alterno no 33 decimal 25. Ah, desculpa, eu não entendi nenhum, direito decimal 8, não entendi de novo, desculpa. Passaredo 2230, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8. Alterna 126 decimal 0. 288-1260-2230. O Xané 6315 segue tráfego 2 horas 13 milhas. Reduz a velocidade, desça para 2000 pés, a porta é estabilizada no localizador. Desce para 2000 pés, reduzindo a velocidade e reportar estabilizando no localizador do Xané 6315. Isso é correto, pronto, se tiver estacionamento. Boa tarde. Delta 3154, para passar November, passa 1950. A 3154, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 0107. 7, para 050 na chegada a mar. Alguma possibilidade para o direto Itapu e Onduna da PD? Aguarde, 3154. Pode entrar. Canamé 326, chame torre 18, decimal 95. 295, boa tarde. Deixa o primeiro escalete e mantenha a posição. Muito obrigado, direto Duna da presente 3154. Pode descer direto para 2000 pés em restrições? 3154, inicialmente nível de voo 050, aguarde para prosseguir na descida. Tá ótimo, já. Muito obrigado, direto Duna da 050, aguardando Duna da inferior. Obrigado. Comandante 326, senhor, baixou o travão visual agora. As vezes meia batalha, posto autorizado, piscina 0, vento 080 graus, 99. Teve pouso na 326. Fantástico, Whisky, Vitor Mike. Whisky, Vitor Mike, reporta na papal, ajuste no 017. Toda a foto deixa para 1.506, que é legal, no 0.07. Patango, Oscar, Juliette X-Ray, falam que o seu equipamento está intermitente. Patango, Oscar, Juliette X-Ray, irá prosseguir para a pista 17? Oscar, Juliette X-Ray, você irá modificar as regras? Oh. Para a voo na pista, para a pouso na pista 7? Sim. Panamá 3195, final pista 10, estabilizado. A 3195, chame a turno no 8, decimal 95. Turno no 895, chame a 3195. Panamá 6326, solo aos 34, direita, solo 1, 21, decimal 9. 3219, 326. Boa tarde, o Xenem 6315, final pista 10, trem baixado e checado. O Xenem 6315, boa tarde, continua a aproximação aguardando a autorização de pouso. Sim. Xenem 326, autorizado para a Alfa Juliette, posição 0271. Alfa Juliette para o PAC 2. Posição 2, né? Xenem 6315, informa o tráfego, papá 281, alfa decolando, afasta esperando para a direita, não interfere com a aproximação. Livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Autorizando pouso, pista 10, Xenem 6315, aeronave decolando 17? Afirmo. Ah, ok, obrigado, né? Na primeira vez, ele falou 3-5, prossegue para o farol de Itapuã, aguardando novas instruções. November Oscar Whisky, prossegue para o farol de Itapuã, agora. Batango Whisky, Vitor Mike, alinha e mantém pistona 7. Autorizado, curva direita, reporta para girar base, November Oscar Whisky. Rosca Juliette X-ray, tem condições de reduzir a velocidade em 2-0 mais? Afirma sim, vai reduzir o Oscar Whisky. Oscar Whisky, fica na banda de pássaros agora. Sim, November Oscar Whisky. Xenia 6315, solo 37, direito, solo 121, decimal 9. Direito 219, Xenia 6315. Como se a sua simetria está intermitente. São 11, parte 1. Alfa Juliette, posição 11, parte 1, Xenia 3, zona 5. Limite é o QD Mike 1 ou 4 0 de Sintra. 060, o QD Mike poderia confirmar? QD Mike 060 de Sintra. Oscar, Juliette, que foi corrigindo, que ele é Mike 130 de cima, o limite. 130 de cima, Oscar, Juliette, que foi autorizado descida para 5 mil pés. Romeu, November Oscar Whisky, alonga a perna do vento, aguarde para girar base, está na 7. Alongando a perna do vento, não aguarde, November Oscar Whisky. Olha 097, autorizada de chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, que é legal, 097. É 3154, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento LS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Muito obrigado, para 2 mil pés, 17, camarada estabilizado no localizador do LS X-ray, tá? 3154. Via Golf 677, controle Salvador, opera 120, décima 8, transponder 5443. Décima 95. Autorizado, reporte final. Base, reporta final, Oscar Whisky. Whisky Vitor Mike, decolou aos 39, farol de Itapuã, transfere controle 120, décima 8. 1208, Whisky Vitor Mike. Salvador, boa tarde, é o Papatango Vitor, seu Fox. Papatango Vitor, seu Fox, boa tarde, continue na aproximação pista 107, informa o tráfego de Papado Zezal, está realizando o toque arremetido agora na final. Centro, até o Fox, reposta final 107, centro do tráfego, porém não visual. Eu era o Suíço, que fala informação, o tráfego decolou da 107, via corredor Axé. Agora no eixo de pouso da pista 35 não refere. Só que a remetida autorizada pista na 7, vento 100 graus e 109. Ciente, livre, toque a remete na 107, November Oscar Whisky. Sigam, estou direto terra. Estou direto terra, sou autorizado Salvador Maranti, meu pés é cola 17, curva direita, corredor axé, controle 120.8 e o transpondo 0122. 00. Whisky Vitamike, mantém ainda o litoral guardando. Mata o litoral guardando, Whisky Vitamike. Direto Serra para acionamento de decolagem, semi-torre 11895, ajuste no 017. Chegou em acionamento 61428. 142 está autorizado, chama para um táxi. Chamará para o táxi, né? Boa tarde. Serra, boa tarde, prossiga. Por conta, risco, show imperfeito, já joguei de Serra. Era só isso que eu vou arremeter aos 42, curva à esquerda, reporte para gerar base piscina 7. Curva à esquerda, reporta para gerar base, não vem melhor do que isso. Hotel Fox, pouso autorizado, piscina 7, vento 090 graus, 109. Pouso autorizado na 7, de Hotel Fox. Esquerda, proa 110, pro localizador. 110, esquerda. Acho que a Juliette X-Ray, essa parada 2 no pé, autorizada a final do atendimento LS X-Ray, já pode ser estabilizado no localizador. Autorizado 2000, autorizado o procedimento, e reporte estabilizado no localizador, o Alta GLX-Ray. Inscrito a mais, estuve mantendo nível de voo 125, ainda mantendo o litoral. Aguarde para a vadilha fechando. Quer que visão ao contrato, eu vou ver o seu foco. Primeira Scalice, informa o tráfego, papá 28 Tango, final, pistola 7, não interfere com o procedimento. Gente, não vem melhor Scalice. Patango, escreve Tomaique, submanda nível de voo 125, mantendo o litoral. 125, mantendo o litoral, escreve Tomaique. À direita, saída da El Leda Motiva, via Pesulo 10. O base é Pesulo 16, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5435. Primeira saúde, condições de realizar esperas com curvas à direita na curta final da 17, sem interferência com a final da 10. O base é Pesulo 16, até CHZ. Segue rota do plano. 20. Sinal 8, controle, transponder 5, 4, 3. Onde se espera com curvas à direita, aguardando a transmissão para reinterceptar a sinal na 7. Sinal 42, 140 voltas, campo do Salvador Amaral. O Sinal 142 está autorizado, tá? Em parte 1, tá? Índia. Ponto 0, piscina 0, chame torre 11895, ajuste na 017. Proposta de espera da chamatória, 254, pouso autorizado, piscina 0, vento 100 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, vai estar travado, 3154, está visual com o tráfego na final da 10, da 17. Insere seu foco, solo aos 4-5, confirme o parte. Escreve tomar aqui na parada baixa. Curva coluna 7, curva direita, corredor axé, controle 1208 e o transponder 0156. Para essa Aeronave aqui da Falange, em torre agora em 118, decimal 95, ajuste no 0, no 7. Utilizando as manobras, evitar até o foco. Batango, vida rapaz de Oriente, treinamento por conta e risco, reparte para o seu táxi. Gol 1966, autorizada a chegada a Mar e desça para nível de voo 050, CNH 1097. 050, Brisbane, certo, autorizada a Mar. Controle, o Arthur Juliette foi no localizador. Acho que o Juliette foi, o time foi 118, decimal 95. 118, decimal 95, Arthur Juliette foi. Gente, são os copos, por gentileza. Direção número 44, altímetro 1097.